Está aberta na Praça da Liberdade a exposição Praça da Liberdade, Circuito Cultural, Arte e Conhecimento. Com o intuito de mostrar ao público como será a implantação do circuito cultural, a exposição reúne tecnologia, história e muita informação para os visitantes. O monitor da exposição, Rafael Henrique, nos conta que o público é o mais diversificado possível e que o horário de pico é o da saída dos colégios. O conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade será transformado em um grande conglomerado cultural. E a mostra informa os visitantes como será essa proposta. Há um espaço onde fones de ouvidos ficam à disposição dos visitantes. E o que se ouve são declarações de várias personalidades mineiras ou com forte ligação a Minas Gerais. Uma dessas personalidades é a atriz Priscila Fantin, que em seu depoimento relembra seus tempos de colégio e as excursões para a Praça da Liberdade. Ouça agora a opinião de Edna João, uma das visitantes que encontramos por lá. O que você acha da estrutura que eles montaram aqui? Muito bonita, tá ótimo. Agora a gente vai conhecendo e com esses depoimentos aqui ainda melhor ainda. Melhorar é muito. Inclusive,